Um dos temas mais insistentes do Evangelho é a caridade. Por que será? Nós confundimos caridade com esmola, com socorro material, com movimentos ocasionais para grandes necessidades, mas não compreendemos a grandeza e a abrangência que o seu significado tem. A observação do segundo mandamento do Cristo é a essência da caridade. Ele nos diz para amar o próximo como a si mesmo, ou fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. A palavra amar às vezes nos traz dificuldade na acepção, mas quando nós olhamos o restante da frase que diz simplesmente para fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, se torna bem mais simples. Para nós ainda é difícil, porque a caridade é o oposto do egoísmo. O egoísmo é uma chaga que nós alimentamos cada vez que negamos o outro. Medimos as nossas atitudes pelas ações erradas de alguns, justificando assim o que nós fazemos. Mas por que nós não nos inspiramos nos bons? A caridade sem a fé, ela é fraca. Porque a fé é guia que orienta a nossa conduta. Pois é, conduta. Porque o sentimento da caridade, ele tem que ser parte da nossa personalidade e não ser lembrado apenas em ocasiões isoladas. No plano espiritual, os nossos irmãos esclarecidos, eles compreendem que não há melhor maneira de desenvolver o aprendizado do espírito senão através do trabalho de auxílio, onde se forja a virtude e se conquista simpatias. Tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, datada de 1858, que num trecho dela nos diz assim, que a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Os exemplos não nos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Em 1858, já se tinha essa preocupação. Hoje só foi ampliado. O que é a oportunidade do resgate reencarnatório, se não a transformação do ser, colaborando com um mundo melhor através da prática do amor? Todos nós sabemos que a única coisa que se leva desta vida é o bem que se faz, a construção do ser eterno. Todo o resto, se nós temos, vai ficar, porque não nos pertence. É por isso que a fé orienta a vida. Mas em que nós acreditamos? Numa das cartas de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, ele diz, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal,